vai me trair? Quem vai me deixar? Tudo vai passar. Céu, terra e as veias secará, um a um vamos nos deixar. A carne sobre o osso desaparecerá. O corruptível se corromperá, o eterno adentrará a eternidade. Pois não se cegou no caminho da promiscuidade. Antes que se batesse o martelo, já sabia que era eterno. De quem virá a traição de um fraterno seria um flagelo. De um desafeto seria mais certo. Há vários por perto, ver os amigos irem será difícil. Enterrar os próprios pais será dolorido. Será que o fim virá na ogiva trazida pelo míssil? Há indícios que estamos próximos do princípio das dores. Quem disse que esse jogo era fácil de se jogar? Faça sua aposta, sente seu lugar e veja tudo logo se acabar. Prepare seus olhos pra contemplar horrores, como escreveu Ferrez, os inimigos não mandam flores. Quem vai me trair? Quem vai me deixar? Tudo vai passar. Palavra dura, só sente na carne o corte da navalha. Quem foi cortado por uma, também fui beijado por Judas. Inveja pura, misturada com ódio, não acredito que a ruda ajuda. Se não fico firme no Senhor, meu barco afunda. O mundo não muda, quero morrer com o sentimento de um homem que fez tudo o que pôde, que conviveu com um cesto ruim de laranjas, mas nem por isso ficou podre. Ópio, rejeito minha dose, sofrerei consciente as dores da metamorfose. Não me toque, não me prove, se você não é dos meus, confie em poucos, mano, 100% só em Deus. Vingança, sentimento difícil de lidar. Mágoa, fica longe dela, senão vai se afogar. Respeito e amor, Jesus tira minha mágoa, seja meu vingador. Esse som é dedicado. Não, deixa quieto, esses caras não merecem nada. Quem vai me trair? Quem vai me deixar? Tudo vai passar. Caiam logo inimigos, o furor do Senhor irá consumi-los. Fiquem firmes, meus amados, não temam as ameaças. Pois tudo passa, dinheiro é roubado por Adão. Roupas são consumidas pelas taças. Até logo, meus amigos, foi muito bom tê-los conhecido. Caiam logo inimigos, o furor do Senhor irá consumi-los. Fiquem firmes, meus amados, não temam as ameaças. Pois tudo passa, dinheiro é roubado por Adão. Roupas são consumidas pelas taças. Até logo.